aos ouvintes. Na flor da malandragem, a mente não se oprime. O sonho assim persiste, acorde e siga firme. Nem tudo que brilha hoje, nem toda hora é 4h20. O céu é o limite, trutão, é o seguinte. Não vai pra grupo não, irmão. A cena é triste. Se o bagulho é mesmo louco, deixa a chapa esquentar. Entre sonhos e a realidade, irmão, tá foda de aguentar. Às vezes eu tô ali até pensando em me jogar. Mas não posso me iludir, achar que tá fácil pra caralho. Quero descolar onde que as mulher poder gastar. Ostentar só um pouquinho, só pros cu se atacar. Ser pobre só por um dia que a vida inteira é de lascar. E senhor, olhe por mim, meus caminhos iluminar. Enquanto isso, por aqui, continuo a caminhar. As barreiras estão aí, não dá nada, é só pular. Ligeiro quando cair, pra ligeiro se levantar. Sem se acomodar, ninguém gozar, não se preocupar. O é cada vez mais alto, amigo, pode acreditar. Sem tirar meus pés do chão, que é pro moi não desandar. Respeito os verdadeiros, ou em fila e alaiá. Sei que não sou o primeiro, só peço licença pra passar. Não respeito, sem preconceito, sujeito, não vai calar. Nós é gueto, não tem medo, acorda cedo pra trampar. Esses máximo respeito, é hora de relaxar. Os vagabundos chega junto com as damas, é só colar. No requinte do samba de esquina, é nós que tá. Vitor Bits na trilha, família, favela no ar. Vem comigo, faz singa que vira, viemos pra chapar. Mas não vai pra grupo não, que é pra casa não desabar. Do samba o requinte, da roda aos ouvintes. Vem na flor da malandragem, a mente não se oprime. O sonho assim persiste, acorde e siga firme. Nem tudo que brilha hoje, nem toda hora é 4h20. Céu é o limite, trutão, é o seguinte. Não vai pra grupo não, irmão. A cena é triste. Surpreender, não tem como mais. Surpreendido sempre somos. Cê tá ligado, é assim, desde os tempos dos colonos. O mal não tá no homem, talvez esteja no trono. Pois quem tá lá sempre é ruim. Consolo de tolo, a verdade dói em mim. Mas pesa pra todo ser humano, triste fim. Se acabando aos poucos, o problema é meu e seu. Progresso fica pra poucos. E o que dói na consciência é que os versos alertam poucos. Educação de boa qualidade aqui também é pra poucos. E o que só não é pra poucos é os casos e o abandono. Vejo que poucos são os loucos que denunciam o plano. Tô pra ver maioria se iludir. E o tempo vai passando de a maneira de agir antes de chegar no topo. Que senão cê vai cair. Olha o rastro que tá deixando. A luz de alerta acende aqui, é o povo que tá cobrando. Questionar é bom, neguinhos, porque que move o mundo. Fina flor da malandragem pra alguns só vagabundos. Não me iludo, vejo tudo. Não tô ausente do mundo, meio confuso, me incluo. Respeito aqui é mudo, não desculpa, sou de burro. Pé no chão, às vezes puro. Relaxa, mudo de assunto. Deixa as damas aproximar, que eles esquecem de tudo. Samba requinte, da roda aos ouvintes. Fina flor da malandragem, a mente não se oprime. O sonho assim persiste, acorde e siga firme. Nem tudo que brilha hoje, nem toda hora é 4h20. Céu é o limite, trutão, é o seguinte. Não vai pra grupo não, irmão. A cena é triste. Do samba requinte, da roda aos ouvintes. Fina flor da malandragem, a mente não se oprime. O sonho assim persiste, acorde e siga firme. Nem tudo que brilha hoje, nem toda hora é 4h20. Céu é o limite, trutão, é o seguinte. Não vai pra grupo. A cena é triste, não vai pra grupo não. A cena é triste, não vai pra grupo não. A cena é triste, não vai pra grupo não. A cena é triste, tô chapando.